Yeah, Bellico West, Diamond, Tom Dejavich. Yeah, hey girl, vou te amar. Vem, vem, vou te amar. Segue em frente, sem, sem olhar. Vem, vem, vou te amar. Segue em frente, sem, sem olhar. Pros erros, pras falhas que eu dei contigo, pra mim é importante ser mais que teu amigo. Regata, vestido lindo, a primeira vez contigo. Outra vez eu digo, teu amor é o que preciso. Vagabundo fez da rua seu mundo, jogou com tudo, pensou em tudo. A gata rompendo o mundo, sozinha não com vagabundo. Ela em pérolas e joias e sedas finas. O tempo te deixa cada dia mais linda. Teu corpo mais belo, teu cabelo mais cheiroso. Tua voz a mais doce, teu sorriso mais dengoso. Teus olhos sinceros me deixa louco. Vendo eles reflito, talvez pare com o jogo. Vem, vem, vou te amar. Segue em frente, sem, sem olhar. Vem, vem, vou te amar. Segue em frente, sem, sem olhar. Os erros são erros, isso nunca vai voltar. Mágoas são fáceis pra um dia se apagar. Vem, vou te amar, segue em frente, sem, sem olhar. Ei garoto, a vida me deu você e um tempo limitado. Um segundo foi o bastante pra mim deixar marcado. O coração é gelo, mas você fez-me barro. Homem fraco, amor venceu. O sentimento forte é claro. A vida suspira dizendo que me ama. Nessas horas vale nada o sentimento da grana. Boa hora, vinho tinto, rosas na cama. Como és doce tua voz quando diz que me ama. Vem, vem, vou te amar. Segue em frente, sem, sem olhar. Vem, vem, vou te amar. Segue em frente, sem, sem olhar. Pros erros, pras falhas que eu dei contigo, pra mim é importante ser mais que teu amigo. Regata, vestido lindo, a primeira vez contigo. Outra vez eu digo, teu amor é o que preciso. Outra vez eu digo, teu amor é o que preciso.